Lixeirinha reciclando seu fundo musical. Olá, francaneses e francanesas. Eu sou o Tuizinho, tô estreando aqui o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM. E é um programa basicamente voltado para as bandas independentes, mas com conceito mais livre, assim, mais abrangente. Procuro explorar o que não necessariamente as tendências e gêneros mais específicos, assim, mas como o próprio nome do programa já diz, é uma lixeirinha, né? Então, o título já se autopropõe, assim. Uma reciclagem, talvez, de tudo que vai pro lixo. E, no fim, tudo vai pro lixo mesmo, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, por exemplo, se vocês têm uma banda e querem divulgar o trabalho de vocês por aqui, meu papel é esse. Meu papel é explorar ao máximo o conteúdo da banda. E, geralmente, sei lá, por meio de entrevista, reprodução das músicas da banda e até mesmo um contato maior, uma vivência maior com a banda, né? Pra gente tentar aproveitar o máximo que tem dentro dessa lixeirinha, desse lixo, reciclar tudo e construir umas coisas novas a partir daí. Novos sabores, uma nova atmosfera, enfim, novas perspectivas do que tava ali, né, arremessado. Mas lógico, de uma maneira bem descontraída e direta, sempre que possível. E o programa estreia hoje, vai ao ar todas as quartas-feiras das 9 às 10 da noite e com reprise aos domingos às 4 horas da tarde. Eu brinquei até com um amigo agora há pouco que pediu pra eu relevar o horário e disse pra ele que é só lembrar do futebol, às quartas-feiras à noite e domingo às 4 horas da tarde. E, bom, é basicamente isso. Acho que não tem nada melhor do que começar com um som, né? Então vamos ao que interessa aqui. Lógico, a gente tá ouvindo de fundo aí a banda de uns amigos muito queridos, o pessoal lá de Porto Alegre, o Francis Bacon Trio, que é a banda do Floco, do Lorian e do Peixuxa. São, assim, arquitetos musicais, entendeu? E esse BG vai meio que dialogar com esse nosso primeiro bloco, que pra abrir com chave de ouro, né, nada mais propício do que abrir com esses arquitetos da música. O Francis Bacon Trio é a união desses três caras aí, mas cada um deles tem um projeto solo, um trabalho solo. E a gente vai ouvir esses trabalhos. Vou começar com o Peixuxa, que, né, é uma lenda viva, assim, praticamente. Inclusive, eu já tive a grande honra de tocar com ele e conviver bastante e tudo mais. A gente se contamina desde, sei lá, 2005, 2006. A gente já fez muita coisa junto, por exemplo, o álbum Quádruplo, que depois virou Quíntuplo, que eu fiz em parceria com ele em 2007. Entre muitas outras coisas mesmo. Por mais que a gente tá longe, assim, ele tá lá no Rio Grande do Sul, eu tô aqui no Brasil, de vez em quando a gente se depara, né? E ele já conheceu o Cafezal de Rolavras pessoalmente também. O Cafezal é esse que nos rendeu muitas músicas, um disco inteiro em parceria, blá blá. Então, depois dessa música do Peixuxa, a gente vai de uma do Lorian, que, como ele mesmo define no MySpace dele, as músicas são como uma geleia pós-tudo, do eletrônico apocalíptico ao jazz concretista. E é bem isso mesmo, né? Isso tá bem claro no próprio trabalho do Francis Bacon Trio também. Esses elementos lorianos aqui e ali, né? E a música que a gente vai ouvir do Lorian é a trilha sonora de um curta que ele mesmo produziu, chamado Conector Neural. Se vocês procurarem aí no YouTube, vai ter lá Conector Neural. Provavelmente vai sair também uma versão que eu fiz no piano pra essa música, porque a gente já tocou junto também e tudo mais. E pra finalizar o bloco, dos arquitetos musicais aí, vamos do projeto Floco, que assim como o Peixuxa e o Lorian, o Floco também faz parte do Franz Bacon Trio, que é o que a gente tá ouvindo de fundo. E o legal é que ele renderizou essa música especialmente pro programa, e o nome da música é Motivos para Gostar de Pink Floyd. Pois é, Motivos para Gostar de Pink Floyd. E a síntese, né, de tudo isso, que é o próprio Francis Bacon Trio. A gente pode fechar com uma faixa do Francis Bacon Trio. Então, recapitulando, a gente fecha com o Francis Bacon Trio, precedido do Projeto Floco, com a música Motivos para Gostar de Pink Floyd. Antes a gente tem uma do Lorian com a valsa do conector neural. E abrindo o programa, o Peixuxa, que é o projeto dele, se chama Chant de Matelot. Não sei pronunciar isso, não sei falar francês direito, mas é Chant des Matelots. E a música do Peixuxa, o nome da música é Revolta Popular contra a Inquisição Teocrático Fascista. Daqui a pouco eu volto. Thank you. E é isso aí, a gente ouviu Francis Bacon Trio. Antes ouvimos o Projeto Floco com a música Motivos para Gostar de Pink Floyd. E antes ouvimos o Lorian Linhan com a valsa do Conector Neural. E abrimos o bloco com o Peixuxa, com a música Revolta Popular contra a Inquisição Teocrática Fascista. Eu me considero, assim, o quinto integrante, vai, do Francis Bacon Trio. Fácil. Porque tem também o Astor Kelly-Anouk, um grande, grandíssimo compositor contemporâneo, que também faz parte desse rolezão todo. Então a gente vai ouvir a música Lady Flor Arco-Íris Sorridente. Que nome bonito, né? Lady Flor Arco-Íris Sorridente. Do gênio aí, do compositor e escritor, ator e tatuador e todos os ores possíveis, o Astor Kelly-Anouk. Meu amigão aí de parcerias também. Ou, sei lá, até mesmo o quarto integrante do Francis Bacon Trio. Por exemplo, acho que ele é a parte carioca da coisa. E eu sou a parte do francanês do trio, né? Do trio de cinco, vamos dizer assim. E, lógico, eu não podia me deixar de fora nesse rolê também. E como quinto integrante do Francis Bacon Trio, também acho que me sinto na obrigação de fazer parte dessa pataquada aí, dessa maracutaia toda. Então vamos ouvir Tuizinho, né, que sou eu, com a música Nem Sei Mais. É uma música que eu gravei em 2007. Antiga, muito antiga. Demais. E depois, então, vamos começar o bloco com Tuizinho, com a música Nem Sei Mais. Depois vamos de Astor Kelly-Anouk com Lady Flor Arco-Íris Sorridente. Daqui a pouco eu volto. Thank you. chegando.